Colossenses 2:7. Yeah, radical até o osso, nego. Eu não tô nem aí se isso te incomoda. É Deus é que importa. Radical até o osso, eu sou. Pro mundo eu sou mais um louco, fanático. Mas radical até o osso, eu sou. Aí mundão, eu tô ligeiro, já conheço esse jogo. Radical até o osso, no jeito que Deus quer. Inconformado com o mundo, firme e forte na fé. Eu não ando de terno, nem também sou discreto. Mas sou contra o pecado, o mundo e todo o inferno. Não aceito, não faço, me convença do contrário. Se o amigo do mundo é amigo do diabo, amizade com o mundo é inimiga de Deus. Se você não aceita, isso é problema seu. Se assim está escrito, acredito e não duvido. A palavra de Deus, é nisso que eu confio. Se eu não sei, vou na Bíblia, eu não aceito mentiras. Tem gente que sabe tudo, mas só fala abobrinha. O que na escola não ensina, nem conhece o cientista. A vontade de Deus, qual o sentido da vida? É disso que corro atrás e luto pra descobrir. Fazer a vontade de Deus, isso é tudo pra mim. Radical até o osso, eu sou. Pro mundo eu sou mais um louco, fanático. Mas radical até o osso, eu sou. Aí mundão, eu tô ligeiro, já conheço esse jogo. Então se a fé vem do ouvir a palavra de Deus, eu vou falar mais uma vez pra ver se você entendeu. Radical até o osso é viver na palavra e não se incomodar com os que não se agrada. A chave do fracasso é querer agradar a todos. Se quer saber, o próprio Deus também não agradou a todos. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Quem segue a maioria acaba perdido na multidão. O padre pode mentir, ou até mesmo o pastor. Homens mentem, mas não a palavra do Senhor. Siga Cristo e viva uma vida de verdade. Com Deus é só vitória, sem derrota e nem empate. Radical até o osso, eu sou. Pro mundo eu sou mais um louco, fanático. Mas radical até o osso, eu sou. Aí mundão, eu tô ligeiro, já conheço esse jogo. Aí irmão, pode me chamar de louco, fanático, do que você quiser. Não me envergonho do nome de Jesus. Ele foi radical até o osso por mim. E até na hora da morte salvou o ladrão que tava na cruz. Eu vou brigar pela alma dos ladrão e da favela. Essa é minha missão, cabeça de Cristo Máfia. E aí DJ Serp, termina o serviço. Aí pode deixar comigo mesmo, Serp. Pode me chamar de louco fanático. Ser crente ou evangélico hoje em dia virou moda. Mas quem vive a palavra, esse sei que incomoda. Se pra tudo há um propósito, me responda você. Por que você nasceu? Qual a razão de viver? Já imaginava que você não saberia me responder. Sou radical até o osso, é quem consegue entender. Ser espelho de Jesus e vendo como família. Não tem como andar junto, o pecado é a justiça. Radical segue a Bíblia, não se liga em modinha. É discípulo e não gospel, nem crente de carteirinha. Fala dos crentes, agora virou piada na TV. Entendo o recado, o responsável é você. Radical até o osso, eu sou. Pro mundo eu sou mais um louco, fanático. Mas radical até o osso, eu sou. Aí mundão, eu tô ligeiro, já conheço esse jogo.